O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou a vice-presidente da Sociedade de Psicanálise Integral. Nós somos psicanalistas e estou aqui para apresentar, introduzir o nosso fundador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, o psicanalista Norberto Kepp. Aliás, Dr. Kepp, eu gostaria de acrescentar que foi justamente no início dos anos 80 que o senhor adotou esse nome, Trilogia Analítica, para a ciência da psicanálise integral. E também nós acrescentamos esse nome, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, à Sociedade de Psicanálise Integral. Então, estamos completando, né, o 25º ano, passando para o 26º ano, dessas atividades da ciência que unifica a estética, o sentimento e o pensamento, e que trata o ser humano de uma forma a ver o seu espiritual, a sua vida intelectual, sua filosofia de vida, seus sentimentos, as suas ações. E nesse tempo, né, Dr. Kepp, o senhor escreveu um cabedal bastante rico de publicações de livros a respeito da psicossociopatologia. Bom, neste programa de hoje, né, eu gostaria de levar o ouvinte a pensar sobre questões importantes da vida psicológica. Então, nesse caso, eu iria dar um exemplo do livro Terra, Planeta Ilusório, na página 44, como seria o processo que nós usamos para que o ser humano ele consiga, vamos dizer, melhorar, né? Fazer uma terapia do psíquico, uma psicoterapia. Então, eu atendendo uma cliente, veja que ela disse o seguinte, que ela sonhou que quando ela chegou na casa dela, ela entrou, né, na casa dela, havia um grupo de indivíduos miseráveis e a porta da casa estava arrombada. Veja bem, né? Ela associou, portanto, com uma casa em que ela morava, que ao entrar ela viu esse estrago lá no interior. Então eu perguntei, mas a que associa essa casa arrombada, né? Ela disse, é meu interior, né? Associo ao meu interior. Então eu falei assim, então, a senhora está vendo agora que entrando no seu interior, não é só uma maravilha que a senhora vê, né? Mas vê o que, que são pessoas miseráveis, né? Ela disse, é como a minha religião fala, né? As misérias humanas que a gente tem em si próprio, né? Eu falei, e a questão da casa arrombada? Ela disse, e da ideia de perigo. Eu falei, mas como é que explica, né? Uma pessoa arrombar a casa no sentido psicológico. Ela disse, entrar no interior é como se fosse quebrar as portas, né, da resistência para entrar lá. Eu falei, então, o sonho mostra exatamente isso. Ou a senhora entrando no seu interior, quebrando a resistência, né, que seria a porta, e vendo que no seu interior existem, como é que fala, cobras e lagartos, né, que existe muito mais problema do que a senhora jamais pensava. Então, o que eu quero falar é que o processo, principalmente de psicanálise, que foi criado por Sigmund Freud, que ele foi baseado em Mesmer, aquele famoso austríaco que achava que através da energética era possível, né, curar o ser humano e fazia então exercícios para a pessoa exercícios de meditação, assim, de mesmo no sentido físico, para a pessoa se energizar e conseguir um equilíbrio maior do seu organismo. Então, Freud pegou essas ideias do mesmo e as ideias principalmente de Schopenhauer. Schopenhauer dizia, foi um pensador judeu-alemão que deixou a ideia de que o mundo em geral, a vida em sociedade, era mais uma máscara, uma fantasia, que o ser humano na sociedade ele não mostrava o que ele era. Então, na vida profissional, até mesmo na vida religiosa, nas igrejas, em geral, né, na vida assim, com o mundo, o ser humano usa uma máscara para ele conseguir conquistar, para conseguir convencer as pessoas do equilíbrio dele, da questão de, vamos dizer, de bondade que ele teria, como se fosse um político, né? Quando um político vai numa eleição, o que que ele faz, né? E geralmente mostra a família dele, a mulher, os filhos, a família toda. Então faz uma espécie de apresentação de uma máscara bonita para o eleitor votar nele. E depois que ele atinge lá o cargo dele, então aparecem as desordens incríveis, né? Ele não tem o cuidado que ele deveria ter com o país, com o povo, com o poder que ele tem, então ele manifesta o que está atrás daquilo que ele mostrava, compreende? Se, por exemplo, para conquistar eleitor, para conquistar um cargo de poder, ele mostrava assim um sujeito bom, na realidade ele não era, porque assim que ele tomava posse, o que ele toma posse, né? Ele começa a agredir, né, os eleitores, os próprios eleitores que votaram nele. Mas isso quero dizer que não é só no caso da política, no caso de eleições, mas em geral, o ser humano é assim. Diante dos outros, ele mostra uma atitude muito convincente, bondosa. Ele usa, portanto, uma máscara. E essa máscara é o que, por exemplo, Cristo chamava de hipocrisia. E o interessante é que Freud, bom, Freud era judeu, né? Então os pais seguiam a religião judaica e ele nem a religião judaica seguia. Mas ele, inspirado, por exemplo, na família dele, no judaísmo dos pais e nesse autor que eu falei, né, Schopenhauer, ele mostrava que o ser humano ficaria doente porque aquela máscara que ele apresentava não era de acordo com o que ele era. Então, para a pessoa sarar de uma doença, vamos dizer, naquele tempo, havia muita histeria. Então, era uma época vitoriana de muita repressão, de muita censura. Ele imaginava que naquele tempo o problema principal do ser humano era ligado a sexo. Então, se a pessoa tinha uma ideia, vamos dizer, ele chamava de indecente, e a pessoa, então, não mostrava ideia, ela não queria revelar o que ela pensava, então ela cairia nas doenças. Então, notem que praticamente o que o Freud fez no campo da ciência é muito semelhante ao que Moisés fez no judaísmo, o Cristo fez no cristianismo, né? Dizendo que a pessoa pode ser até um sepulcro caiado. Ele falava, né, que por fora um sepulcro caiado é bonito, tem até flores para enfeitar, tem fotos, tem uma presença assim agradável, mas dentro do sepulcro tem ossos, né? Tem uma parte já, vamos dizer, ruim, já apodrecida do ser humano. Então, que muitos seres humanos, que eram muito hipócritas, agiam assim, de uma aparência bonita, mas no fundo eram pessoas perversas. Então, eu gostaria de mostrar uma comparação entre o que é corrupção e o que é, vamos dizer, equilíbrio. Então, ou a pessoa corrupta, geralmente é a pessoa que age em seu próprio benefício. Então, se ela trabalha, se ela tem qualquer profissão, ela age tudo em benefício dela mesma. E, então, o que é o indivíduo que age em benefício dele mesmo? É o indivíduo egocêntrico, né? Que quer tudo para ele. Então, são esses indivíduos vorazes. Até tem uma expressão que eu aprendi nos Estados Unidos, em que aqueles poderes lá chamavam de comedores inúteis. Quer dizer, são pessoas que só se alimentam e são pessoas que conseguem assim, viver uma vida só de aproveitamento dos outros e são inúteis porque eles não produzem nada, não trazem nada. Como a maior parte, né, dos espetáculos teatrais, dos filmes, que não mostram nenhuma mensagem assim que possa, vamos dizer, ajudar o ser humano. Não tem nenhum recado bom para o ser humano. Então, o que seria o indivíduo equilibrado, né? Seria o indivíduo que agisse em benefício alheio. Agora, o que acontece nessa questão da doença é justamente isso. Não é só doença psíquica, porque a gente sabe que nas psiquiatrias, nas internações, a gente sabe que as pessoas mais doentes da cabeça, a gente pode dizer os esquizofrênicos, depressivos, os maníacos, obsessivos, bom, os catatônicos, toda espécie de doença, é ocasionada por essa atitude egocêntrica. Então, não adianta, por exemplo, dar conselhos para a pessoa. Ela tem que entrar no interior dela e ter contato com essa parte negativa que ela tem para conseguir viver o positivo. Porque além, né, desse aspecto negativo, de hipocrisia, até de mesmo de maldade, o ser humano foi criado e na base ainda existe uma enorme bondade, existe uma enorme verdade, veracidade, né? Um raciocínio bom e também uma estética, um aspecto muito bonito no ser humano. Então, para deixar isso florescer, tem que impedir que o ser humano continue desejando assim e agindo para explorar os outros, para ser egocêntrico, egoísta. Então vejam outro exemplo, né? A exploração que fazem muito das pessoas de nível inferior. Antigamente é essa questão toda dos sindicatos, né? Das fábricas, onde achavam que, e era mesmo, principalmente na Inglaterra, exploravam até crianças, né? Crianças de menos de 12 anos para trabalhar, e com um salário tão ínfimo que não dava nem para se alimentar direito. Então, vamos dizer, essa exploração dos outros, né? Falta de caridade, não querer ajudar os outros. Porque, geralmente, uma pessoa, assim, trabalhadora, principalmente nesse nível mais, assim, inferior, elas não têm capacidade para cuidar de si próprias. Então, o que seria um indivíduo assim, doente? Seria aqueles que exploram essas pessoas. E o que seria um indivíduo normal? Que faça justiça, né? Porque é claro que as pessoas dependentes precisam dos que sabem viver e dos que sabem levar a vida para serem ajudadas. Terceiro lugar, né? A questão de não fornecer assim, um pagamento correto para os que trabalham, ou então mesmo a pessoa vai em restaurantes, vai em supermercados, a pessoa nas ruas, ou então em qualquer lugar. Ela, um mendigo, né, pede uma esmola, que às vezes é um real, uma coisa tão assim ínfima, e a pessoa nega, ou então no restaurante se alimenta bem. Às vezes vai num restaurante caro e não deixa uma gorjeta condizente com o trabalho lá do garçom, dos garçons lá, do pessoal que trabalha. Então, pessoas que não querem ajudar ninguém, né? Que vê pessoa passando necessidade e não ajuda, pelo contrário, explora o que pode a humanidade. De maneira que um pagamento vil mostra que a pessoa que entra nisso, faz isso, se torna muito doente. Outro exemplo, né? As condições ruins, né? Que a pessoa faz para os outros, que não dá uma condição melhor, não ajuda, não orienta. E, portanto, a pessoa passa necessidade sem muita necessidade mesmo, que poderia ter uma orientação e ter uma vida melhor. E ninguém, mesmo sabendo, ajuda ou dá orientação, ou mesmo dá meios para a pessoa melhorar, né? Meios econômicos. Depois, que obriga o outro a um trabalho exagerado, né? Que obriga o outro a trabalhar demais para ele ter mais lucro, e inclusive os locais que ele trabalha, seja as fábricas, repartições públicas. Bom, repartição pública não é tanto, né? É geralmente um trabalho mais livre, mas que obrigam os outros a muitas horas de trabalho sem uma remuneração. E é claro, né, o indivíduo bom, equilibrado, é aquele que modera, né, nas suas exigências. Então a gente pode dizer isso, né, que o indivíduo bom é aquele que é complacente. O indivíduo bom é aquele que é tolerante. Mesmo vendo qualquer defeito no outro, ele tolera e aceita. Quer dizer, a questão da doença é quando a pessoa censura demais, no fundo, a maldade que ela tem. Vamos dizer que a questão da doença é muito ligada à maldade do ser humano. Se o ser humano é bom, a tendência é ele nunca, pelo menos, ter doenças graves. Então, senhores, notem que atualmente existe muito câncer. Antigamente não havia muito câncer, tumores, né? E hoje há muito. Por causa do quê? Geralmente, se os senhores notarem, verão que essas pessoas cancerosas, né, são pessoas muito intransigentes, que não têm paciência com nada, ou então uma outra doença qualquer. Agora, em sexto lugar, né, é o indivíduo que vai trabalhar só pelo dinheiro. Então, não é o indivíduo que tem amor pela ação, não faça ação pela ação, para ele próprio se beneficiar, porque é o trabalho que a pessoa gasta 70% da vida. E último lugar, né? A pessoa que não tem produtividade, que quer viver no ócio, como atualmente, né, na Europa, principalmente na França, aquele Benedict Cohen, eles eram de ideia que o tempo do trabalho passou, que agora é um tempo só de usufruir da vida. Então, o indivíduo que para de trabalhar, mas não trabalha só para ganhar, para ficar rico, mas para de uma ação boa, principalmente boa, né? É o indivíduo que adoece. Agora, eu gostaria que a Cláudia, o Léo, Maria de Lourdes, que chegou de Portugal, falem alguma coisa. Então, boa tarde. Acabamos de ouvir, doutor Kep, doutora Cláudia, de facto, uma fotografia da sociedade em que nós vivemos. Estava aqui ouvindo o doutor Kep, dando todos estes dados do que é corrupção, e pensando que nós todos temos um pouco disso de sepulcro caiado. No nosso dia-a-dia, o que nós vemos, aquilo a que nós assistimos, é que cada um de nós age, de facto, em seu próprio benefício. Em primeiro lugar, nós e a nossa família, e só nós. Não temos isso de trabalhar para o benefício alheio. Quase que nem se compreende. É tão raro ouvir alguém falar assim. está tão distante do nosso dia-a-dia que quase nem percebemos o que é que quer dizer trabalhar em benefício do outro. Depois, a exploração. A exploração nas fábricas, a exploração dos mais débeis. O mundo é isto. Estamos no Natal e, se pararmos um pouco para pensarmos nisto, esta é a real fotografia da sociedade que nós temos, que nos aflige, que nos deixa tristes, mas que nos convida a perceber que também nós, quietos ou não, parados ou não, somos cúmplices, temos culpa. Essa exploração, o não pagar o trabalho corretamente, as condições ruins para os outros, quem trabalha sabe disso, nas fábricas, sobretudo na China, onde tem aquele sistema de cama quente, as trabalhadoras têxteis, elas trabalham todo o tempo e dormem na cama umas das outras e é non-stop. E essa atitude de egoísmo e de exploração que é comum a todos os povos, né? Léo, só teria um minutinho para complementar? Eu gostaria de citar um exemplo que o Dr. Kep escreveu aqui no livro O Homem Interior, porque o livro todo é cheio de exemplos práticos e a pessoa, então, lendo, ela consegue se terapizar, né? Esse exemplo aqui fala o seguinte, a cliente falou, minha chefe falou uma série de impropérios contra mim, colocando-me abaixo de qualquer crítica. Então, o Dr. Kep perguntou, a que associa o que sua chefe disse? E a cliente falou, que sou incapaz, tímida e boba. Então, o Dr. Kep interpretou assim, essa não é justamente a ideia que a senhora tem de si mesma? Então, eu acho que esse exemplo é muito bom, porque isso acontece muito. O que a pessoa faz com a vida dela, estragando sua felicidade, seus valores, os dons que ela poderia trabalhar em função dos outros, etc., ela muitas vezes não vê e ela culpa os outros. Então, a pessoa se sente assim, que os outros estão contra ela, etc. Então, quando a pessoa consegue interiorizar isso, é um alívio assim fantástico, aí a pessoa pode desabrochar e ser útil, né? Isso. E a Susan teria 30 a 40 segundos para dar uma mensagem, porque nós estamos finalizando o nosso tempo hoje. Penso que estes problemas existem em todo o país, eu queria dizer. E eu sou dono de uma empresa também. Eu acho que tem que haver interiorização para acabar com essa projeção. Porque projeção, eu acho que no trabalho é a fonte de todo tipo de desaventuras, né? Desavenças. Então, eu sugiro para as pessoas lerem os livros do Dr. Kep, especialmente A Origem das Enfermidades, onde ele fala do inferno triângulo e esse problema da inveja e projeção. Muito importante para quem tem problemas no trabalho. E eu estenderia isso aos problemas familiares, porque ainda ontem estávamos discutindo aqui num grupo de estudo de trilogia que a maior violência não ocorre lá no Iraque, não ocorreu no Vietnã, não ocorreu nas grandes guerras. A maior violência, inclusive estatisticamente falando, ela ocorre dentro de casa, nas famílias. E isso são estatísticas assim muito desconfortáveis, até certo ponto vergonhosas, porque o ambiente familiar, o que a gente chamaria de lar, é justamente o berço da maior violência de ser humano contra ser humano. E esse problema de projeção e de inveja está na base, está na raiz justamente dessa problemática, das doenças que isso acarreta. E também essa conscientização, a única forma da gente chegar lá. Quer dizer, voltar para a gente, voltar para o interior e verificar dentro de nós o que vai mal, o que está errado. Porque não é a loucura do outro, não é a violência do outro, não é a doença do outro que nos torna neuróticos e infelizes, mas é a nossa que nós não queremos ver. Então, gostaria de dar o telefone da Cita, 3032-3616, código 11 de São Paulo, 3032-3616. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site é www.trilogiaanalítica.org. Então, não deixem de acessar o nosso site e telefonar para a nossa sociedade, porque aqui nós damos assistência psicanalítica individual e de grupo, temos uma série importantíssima de livros de fácil leitura terapêutica e programas de televisão e rádio, além de palestras abertas ao público. Até a semana que vem.